tamo no jogo. Isso mesmo. Revira, volta, máfia, rimador. Tamo no jogo. F-E-X, de Cristo, oh. De Cristo. Vamos jogar a primeira faixa da trilha, convocando a família. Tô pronto pra guerrilha, conexão. Mandando som pra todo globo. Isso mesmo, parceiro, tamo no jogo. Se é pra jogar, vou jogar, mesmo sabendo quem vai ganhar. Jesus já venceu e eternamente vai reinar. E pra participar é só ligar, os irmãos na responsa pra representar. E aí, Fex, só chegar, colando conosco, só vitorioso. Pro inferno altamente periculoso. O projeto é custoso, mas vale o suor do rosto. Mas que a satisfação em representar o rei e convidar os irmãos, vaso de honra. Honrando quem honra, sem desonra. Mantos a ponta, estilo de ponta, rimador. Em ação, firmando a união de SP a MG pra fortalecer e enriquecer a contracultura, contraproposta. Se estamos no páreo, então façam as apostas. E se der as costas, se joga. Jogamos pra ganhar. Quem conosco não ajunta, pode espalhar. Tamo no jogo. Sumemo, tamo no jogo e jogamos pra ganhar. Tamo no jogo. Sumemo, quem não ajunta, pode espalhar. Sumemo, tamo no jogo e jogamos pra ganhar. Tamo no jogo. Sumemo, quem não ajunta pode espalhar. Tamo no jogo. Faça a sua aposta e veja quem vencerá. Eu taco fogo. Essa é a proposta que você recordará. Afunda no lodo. Quem pensa de forma oposta se arrependerá. Quer passar o rodo? Mas na minha resposta o otário que cairá. Rimando com meu mano de Cristo, de Cristo. Rimando os comédia que avisto, que avisto. Rimando Zé Povinho eu persisto, persisto. Cientista, insisto. Insisto. Sou pela verdade, sou pela amizade. Sou pela igualdade, detesto rivalidade. Sou pela humildade, sou pela bondade. Sou pela vontade e atesto com qualidade. Eu sei bem, e como sei, quem é quem no jogo. Quer espalhar? Então nem vem, sai fora. Tamo no jogo. Sumemo, tamo no jogo e jogamos pra ganhar. Tamo no jogo. Sumemo, quem não ajunta pode espalhar. Tamo no jogo. Sumemo, tamo no jogo e jogamos pra ganhar. Tamo no jogo. Sumemo, quem não ajunta pode espalhar. Sumemo, mano, pode acreditar. Se tamo no jogo, deixa nós jogar. Representar a família que chega pra somar, multiplicar, rapar. Nada de regredir ou diminuir. Vamos progredir, sempre na ativa, mandando uma mensagem positiva. Agradando a crítica, desagradando Zé Povinhagem. Trazemos experiências na bagagem, sem pilantragem, só fidelidade. Nossa marca, a verdade. E jogamos pra ganhar. Quem conosco não ajunta, pode espalhar. Vou na fé pelo amor, junto com o rimador. Só quem é no louvor, glória ao Criador. FTX, tô a todo vapor. A ideia de rua e eu sou jogador. Nesse tabuleiro, represento o tempo inteiro, sempre verdadeiro. Aqui tá mais um guerreiro, extinto, maloqueiro, precinto. Sou ligeiro, sucinto, sou cabreiro, distinto, bandoleiro. Essa é a nossa junção, amor, honra e sangue em nosso coração. Sou servo do leão, minha fonte divina, maior inspiração. Eu sei bem, e já falei, hein? Quem é quem no jogo quer juntar, firmou. Então vem agora. Tamo no jogo. Sumemo, tamo no jogo e jogamos pra ganhar. Tamo no jogo. Sumemo, quem não ajunta pode espalhar. Tamo no jogo. Sumemo, tamo no jogo e jogamos pra ganhar. Tamo no jogo. Sumemo, quem não ajunta pode espalhar. Tamo no jogo. Sumemo, tamo no jogo e jogamos pra ganhar. Tamo no jogo. Sumemo, quem não ajunta pode espalhar.